tô com saudade dos seus beijos. Estou com saudade de você. Foram carícias e desejos. Foram momentos de prazer. Tentei te esquecer, mas juro eu não consigo. Meu coração não quer ninguém em seu lugar. Viver sem seu amor, a vida é um castigo. Estou na solidão, tô correndo perigo. Vem ficar comigo, venha me amar. Oh, minha doce loucura, vem fazer outra vez aquele amor gostoso que a gente fez. Ah, eu quero tudo com você outra vez. Quero te dar meus abraços pra ganhar seus carinhos. Tirar de vez a solidão do meu caminho. Só eu e você, eu e você outra vez. Outra vez.